Uma boa noite a todos. Boa noite. Que prazer e privilégio voltar a esta igreja. Uma vigília quer dizer que o povo está animado para buscar a Deus, para louvar, para meditar na palavra do Senhor. Quando a gente fala do Getsêmani, então a gente está falando do jardim no qual Jesus Cristo desfez a queda de Adão. Você percebe Adão e Eva lá no jardim do Éden e eles pecam. E agora Jesus Cristo, no jardim de Getsêmani, em meio aos cardos, os espinhos, ele vence a tentação, ele vence o diabo, ele vence o pecado, ele se entrega para morrer. E a notícia é que ele morre e vence a morte. E Jesus está vivo para todo o sempre. E a Bíblia nos diz que esse Jesus que está vivo para todo sempre, ele vai restaurar o jardim do Éden. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. E hoje eu queria ler um pouquinho do livro do Apocalipse com você. O título da minha palestra é o seguinte: A Salvação na Última Crise da Terra, Apocalipse 13. Antes que o Jardim do Éden seja então restaurado, vamos pensar assim, né? O terceiro jardim, o jardim definitivo, o mundo vai passar por uma crise final. E Apocalipse 13 é o capítulo clássico para nos mostrar os personagens deste conflito final. Um dos capítulos mais difíceis da Bíblia. Vocês sabem, né? Aqueles que me conhecem sabem que o pastor Ezequiel não gosta de coisa muito simples, não? E a gente vai meditar nesse difícil capítulo e vamos extrair lições importantes, imprescindíveis para a nossa vida daqui até a volta de Jesus. Então, assim, com a Bíblia aberta, vamos orar para que Deus venha falar ao nosso coração. Senhor Deus eterno, querido e maravilhoso, muito obrigado pela imensa graça de Jesus Cristo nas nossas vidas, Pai. Obrigado pela família, pela saúde, pelos recursos. Acima de tudo, pela salvação, pela Tua Palavra e pelo Teu Espírito entre nós. Que nesse momento possamos meditar na Tua Palavra e compreendê-la e colocar em prática a fé e o amor nas nossas vidas, Pai. Dá-nos entendimento deste texto. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A palavra de Deus nos diz assim, Apocalipse capítulo 13. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, com pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta, porque adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como um dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a besta. A todos, os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Talvez você não tenha entendido nada a partir da simples leitura do texto. Porque, de fato, esse texto é muito estranho, é simbólico e traz alguns símbolos, personagens, dinâmicas, etc., com as quais, em geral, a maioria das pessoas não está acostumado. E mesmo assim, na leitura do texto, você percebe alguns temas que podem ser familiares a você. Mas a maioria deles, talvez não, a menos que você seja um estudioso, uma estudiosa da Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, dificilmente você vai entender alguma coisa. Você percebe, por exemplo, dentro desse texto, uma única referência à pessoa de Deus. E a respeito de Deus, as pessoas ouvem falar. Então é um personagem mais ou menos comum, né? O texto fala de Deus. Ali no verso 6, quando a besta fala blasfêmias contra Deus, certo? Então Deus é uma pessoa presente nesse texto aí. Fora a pessoa de Deus, o resto dos personagens são todos muito estranhos. Uma besta de 7 cabeças e 10 chifres, uma outra besta que tem 2 chifres, parece um cordeiro, mas fala como um dragão. E de alguma forma, existe uma humanidade aí dentro desse texto. E essa humanidade adora a besta, adora a imagem da besta e recebe a marca da besta. Essa é mais ou menos a dinâmica do texto, ok? Entretanto, essas informações, elas não são suficientes para a gente ter um entendimento do que tudo isso significa. Isso é simplesmente o que está escrito. Vamos pensar assim, né? Um desenho animado, um dragão, um bicho estranho, esquisito. Quem sabe aí os bons ilustradores poderiam fazer uns desenhos muito bem feitos, né? Muito interessantes a respeito desse animal aí. De qualquer forma, a Bíblia não nos chegou até nós desenhada. Ela chegou em forma de texto, de literatura. E quando você busca interpretar esse texto, você não encontra no livro do Apocalipse nenhum outro texto que te permita entender o que esses símbolos significam. Está além do livro do Apocalipse a chave para a gente entender esse texto. E eu vou conduzir vocês hoje há 2 textos do Antigo Testamento que vão nos ajudar a entender Apocalipse capítulo 13. E o primeiro deles é Daniel capítulo 7. Vamos retomar agora ao Apocalipse do Antigo Testamento, Daniel capítulo 7. E se você não conhece as verdades que eu vou dizer para você essa noite, você pode começar a se impressionar com elas. O livro de Daniel foi escrito por volta de 600 anos antes de Cristo, durante o reinado de um rei chamado Nabucodonosor, e um tempinho depois ele saiu do poder, entrou seu filho Belsazar, depois entrou um outro poder na história, o poder dos persas, né? Dos medos e persas, e ali com o rei Ciro e etc. E a partir dali, Daniel morre, sai de cena, e dentro da história humana surge o Império Grego. Do Império Grego surge o Império Romano, e aí acontece o Novo Testamento, o livro do Apocalipse, etc. De qualquer forma, eu quero impressionar você com o fato de que Daniel capítulo 7 foi escrito 600 anos antes de Cristo. E você vai perceber nesse texto que a gente vai ler elementos bastante parecidos com o texto de Apocalipse 13. Dá uma olhadinha aí. Vamos ler então dos versos 1 a 7 de Daniel capítulo 7. A Bíblia diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante os seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão. Verso 5. Continuei olhando, e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso. Verso de número 6. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. E o verso 7. Depois disso, eu continuava olhando, nas visões da noite, e eis um quarto animal, terrível e espantoso, e sobremodo forte, o qual tinha dentes de ferro, devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele. E tinha quantos chifres? 10. E tinha 10 chifres. Se você percebeu a leitura de Apocalipse 13, ali João, que é o autor do livro do Apocalipse, ele escreve assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre essas cabeças, sobre esses chifres, então tinha nomes de blasfêmias e etc. E quando chega no verso 2 de Apocalipse 13, João diz assim: e esse bicho era semelhante a um leopardo, urso e leão, que são exatamente os animais que aparecem em Daniel 7. É importante você entender que o livro do Apocalipse, ele está construído sobre o fundamento do Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, a maior inimiga de Deus no Apocalipse, quem é? É a tal da Babilônia. Onde que começa a revelação sobre a Babilônia? Na Torre de Babel, em Gênesis, lá no Antigo Testamento. Você tem, por exemplo, o próprio livro de Daniel, escrito no contexto do reino de Babilônia, certo? Então você tem uma continuidade histórica, desde o Gênesis até o Apocalipse, sobre essa cidade que é uma inimiga de Deus, que vai concentrar um pouco assim dessa humanidade que adora a besta, é o povo de Babilônia, certo? É o povo que ouve falar: sai dela, povo meu, para que Deus possa salvar, abençoar aqueles para quem a gente prega o Evangelho. Sem entrar em muitos detalhes, eu preciso que você entenda uma coisa interessante. O animal de Apocalipse 13, ele é um retrato só dos 4 animais de Daniel 7. Vê se você consegue perceber essa dinâmica. Daniel, ele viu um leão, uma cabeça, e ele não fala de nenhum chifre naquele animal. Depois ele viu um urso, uma cabeça, mas nenhum chifre. Interessante que o leopardo que Daniel vê, ele tem quantas cabeças? Alguém se lembra? Vamos dar uma olhada no texto aí. Daniel 7, qual que é o verso que fala do leopardo? É o verso 6, olha só. Depois disso continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 aves de asa, tinha também este animal quantas cabeças? 4 cabeças. Então olha só, até aqui nós temos um animal, um leão e um urso, cada um com uma cabeça, são 2 cabeças. E agora você tem um leopardo com 4 cabeças, 4 mais 2? 6. E um quarto animal, que não se fala que tem várias cabeças, então presume-se que tem uma cabeça só. E quantos chifres? 10. O que é o bicho do Apocalipse 13? É um animal de 7 cabeças e 10 chifres. É a junção desses 4 animais de Daniel capítulo 7. O que João está querendo dizer é o seguinte: você só vai entender do que eu estou falando se você conhecer o livro de Daniel. Se você não conhecer o livro de Daniel, você não sabe do que João está falando. E quando você vai para o estudo do livro de Daniel, dá uma olhadinha no verso 17 do capítulo 7. Daniel vai começar a explicar esse simbolismo. E ele vai dizer o seguinte: estes grandes animais são 4 reis que se levantarão sobre a terra. Nesse caso, o livro de Daniel e o livro do Apocalipse não fazem distinção entre rei e reino. O reino, o rei, é um representante do seu reino. Então Nabucodonosor é um representante de Babilônia, Ciro é um representante dos persas, Alexandre o Grande é um representante dos gregos, ele vai ser o chifre diante do qual quebram-se, lançam mais 4, mas eu não vou entrar nos detalhes do texto. Mas Alexandre o Grande é o símbolo do reino da Grécia, um reino que dominou o mundo. E não só dominou, como ainda domina em certo sentido filosoficamente. Grande parte da nossa filosofia ocidental é uma filosofia grega. Quando uma novela, um filme, por exemplo, traz aquela imagem da alma que sai do corpo, aquela é uma ideia grega, presente aí na nossa filosofia, inclusive na compreensão de muitos cristãos da própria Bíblia, até hoje. Tamanha força do pensamento grego. O nosso alfabeto é um alfabeto que praticamente divide com os gregos várias letras em comum, depois obviamente vai virar o latim, né? A nossa língua é uma língua latina. Agora, interessante a gente pensar que esse animal de Apocalipse 13, a partir desta compreensão do livro de Daniel, ele representa um reino. E isso é algo bastante revelador. E quando a gente vai para o capítulo 7 de Daniel, Daniel começa a dar nome a esses reinos. E ele identifica o leão como Babilônia, ele identifica o urso como Medo-Persa, e ele identifica o leopardo como a Grécia. Mas chega no quarto animal, ele não identifica. E isso é bastante interessante. E dos três reinos, você tem o nome. Do quarto reino, você não tem o nome. E quando você vai para as características desse reino, lá no livro de Daniel, você percebe emergindo ali um quadro muito adequado para descrever aquilo que é o Império Romano. E o Império Romano é um dos impérios assim mais fascinantes de toda a história da humanidade. O Império Romano, ele foi fundado ali na Itália, a famosa história de Rômulo e Remo. Eram dois irmãos gêmeos que se perderam numa floresta e foram ali supostamente alimentados por uma loba, até então crescerem e fundarem a cidade de Roma. Tem toda uma mitologia por detrás da fundação de Roma. Os romanos, eles se apropriam da filosofia dos gregos, e você começa a ter uma filosofia romana bem paralela à filosofia dos gregos, e mesmo a mitologia. Então, os próprios deuses gregos têm os deuses romanos, que são mais ou menos a mesma coisa. É como existe um sincretismo hoje entre religiões afro e religião católica. Por exemplo, Maria seria Iemanjá, né, no imaginário aí dos afro e dos católicos. Teria um pouco desse sincretismo acontecendo. E o Império Romano surge, então, se apropriando da filosofia grega, da religião grega, e disseminando essa filosofia e essa religião. Quando você chega, por exemplo, no tempo do Novo Testamento, nós estamos num Império Romano, mas qual é a língua franca do Império? Alguém sabe? Alguém se lembra? Alguém sabe? Era a língua grega. Tanto é que o Novo Testamento é escrito em grego, por quê? Porque era o inglês da época. Se eu estivesse em qualquer parte do Império, eles iriam falar o grego. Porque o Roma se apropria daquilo que é a língua, a filosofia, a religião dos gregos, e agora desenvolve, multiplica e leva isso adiante. Entretanto, quando você vai, por exemplo, para a arquitetura romana, para o direito romano, para a economia romana, para a vida militar romana, você percebe os romanos fazendo uma grande colcha de retalhos e bebendo de várias fontes daquilo que foi antecessor a ele. E o Império Romano é construído sobre conceitos babilônicos, conceitos persas, conceitos gregos, de uma forma interessante. Qual que foi o sucesso dos romanos? Foi justamente aprender com os povos aquilo que era então a política, a economia, a sociologia, a religião e etc. E conseguir imprimir isso numa vasta quantidade de território com muita organização. Eles eram muito organizados. Talvez a grande qualidade dos romanos tenha sido essa. Um império muito organizado. E só vai cair lá na frente quando as fronteiras começam a ficar muito grandes. Eles já não têm mais organização. Especialmente não têm mais dinheiro para manter os exércitos dos mercenários que eles tinham. E esse sucesso todo vai ser a causa da queda deles lá adiante. Aí as tribos bárbaras vão invadir e vão mudar a configuração do Império Romano. É interessante que o livro de Daniel profetiza essa dinâmica histórica toda. E nós somos uma geração que está perdendo a noção da história. Nós somos uma geração de televisão, de internet, que não mais conhece por que a vida se tornou o que é hoje. E o Império Romano é crucial para a gente entender, inclusive, o próprio direito do nosso país. Inclusive a legislação do nosso país. Inclusive essa burocracia horrorosa que tem no nosso país também, né? Você tem, por exemplo, uma tradição de direito diferente, vindo, por exemplo, dos Estados Unidos, que eles têm um sistema judiciário bem mais eficaz do que o nosso. E várias questões envolvem-se aí essa noção de onde que isso vem. E isso vem do Império Romano em grande medida no nosso país, falando agora do Brasil, nossa própria língua, né? Somos uma língua bem latina mesmo, e etc. A partir daqui, a gente começa a entender, então, que o livro do Apocalipse e o livro de Daniel começam a tratar o Império Romano sobre essa imagem dessa besta que sai do mar, desse quarto animal terrível, espantoso, que devora tudo, né? Um reino muito forte, muito cruel, muito violento, amplo, mundial, enorme, e começa a colocar a humanidade dentro desse império, de alguma forma então, se submetendo ao poder político, e lembra lá do Apocalipse 13, os humanos começam a dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? Quem é que pode fazer frente a esse império? Ecoando, inclusive, uma ideia antecedente no livro do Apocalipse, que é a ideia do arcanjo Miguel. A gente leu Apocalipse 13, mas em Apocalipse 12 tem uma guerra entre Miguel e Satanás. E justamente o nome Miguel é uma pergunta, dizendo quem é como Deus? Esse é o significado do nome Miguel. E quando o mundo diz assim, quem é como a besta, é como se a humanidade colocasse, então, o diabo, o pecado, o reino humano no lugar de Deus. E é justamente isso que as pessoas estão fazendo. Elas estão trocando o céu pelas coisas da terra. Mais ou menos é essa a dinâmica a qual o livro do Apocalipse quer mostrar pra gente. O mundo agora rejeita Deus, blasfema contra Deus, mente contra Deus, não crê em Deus, ou simplesmente usa o conceito de Deus para dominar, para ganhar dinheiro, que é justo tudo o que aconteceu no Império Romano. Em um primeiro momento, o Império Romano ele é pagão, certo? Assim que o Roma surge na história. Mas, a partir do Imperador Constantino, Roma se torna um império o quê? Entre aspas, cristão. E aqui começam as razões da gente entender por que que Roma é simbolizada no livro do Apocalipse e no livro de Daniel e não é dito claramente Roma com essas palavras. Por quê? Porque a Bíblia estaria revelada no contexto do Império Romano e agora criticando o Império Romano, seja ele pagão ou papal. E para sobreviver, o texto depende de não ser direto, claro e específico. Porque um dia, Daniel e Apocalipse serão livros que vão ser, vamos pensar assim, posse da Igreja Católica Romana. Vai ser a posse deles. Esse livro só chegou até nós porque em algum momento esses camaradas dessa igreja preservaram esses livros e escreveram. Agora imagine se esse livro tivesse escrito assim, a Igreja Católica Romana, o Papa é o sucessor do Imperador, ele é a besta, ele é maligno, ele é pecador, ele é o demônio em pessoa. Esse livro não ia sobreviver, você há de concordar comigo, né? Pelo menos não da forma como a história aconteceu. É por isso que a Bíblia diz, tem uma besta que saiu do mar. Olha, aí o cara, olha, a besta que saiu do mar, tudo bem, né? Agora, quando você começa a concatenar a história, e você começa a entender o que é o Império Romano, como que o cristianismo foi deturpado dentro do Império Romano? Vamos pensar assim, ó. O bispo, o papa, vocês sabem que o papa é o bispo de Roma. O que é um bispo? Um bispo é um pastor, certo? Agora, o que é um pastor? É alguém que segue a Jesus, concorda comigo? Agora, tu imagina Jesus sentado num trono de ouro, mandando matar milhões de pessoas? Essa é uma imagem absolutamente contrária do que você espera a respeito de alguém que segue a Jesus Cristo. Jesus foi o camarada que podendo ser rico, foi pobre, né? Porque era o rei do universo, o senhor, tal, ele se faz homem, se faz um ser humano pobre, então, tu não espera que ele se preocupe muito com riqueza. O Papa tá bebendo água em cálice de ouro, tá louco, né? Quanto dinheiro que tem aquilo ali? Quanto dinheiro tem o Banco do Vaticano? Quanto dinheiro, tirando os outros bancos que são deles também, e etc. Além disso, Jesus foi o camarada que andou curando, salvando, abençoando, pregando a verdade. Aí tu vê uma estrutura política, religiosa, como o catolicismo romano, ensinando a mentira, extorquindo dinheiro. Aí, por exemplo, uma das questões, por que os padres não se casam? Porque onde tem casamento tem filho, tem que dividir a terra. Então manda os padres não casar e toda a terra pertence à igreja. E a igreja foi a maior latifundiária da Europa e do mundo durante muito tempo. Não sei nem se não é ainda hoje. Quem tem mais terra do que eles? E muita grana e muito poder. Só que chega uma hora que esse império começa a se debater nas fronteiras, na questão de riquezas e etc. E o que eles começam a fazer? Começam a fazer cruzada, começam a fazer inquisição, começam a matar pessoas. Tudo em nome do quê? De Deus, do cristianismo, da Bíblia, da fé. E isso gera um problema tão sério que você pode ler muita coisa na nossa sociedade por causa disso. Por exemplo, hoje em dia tem muita gente que não crê em Deus. E as raízes históricas dessa falta de fé que existe na nossa sociedade, muitas vezes é que ideia? As igrejas são tudo vagabundas, são tudo porcaria, as igrejas não prestam, as igrejas só querem dinheiro, só querem enganar as pessoas. E quem é que começou com tudo isso lá atrás? É essa estrutura aí, que a Bíblia está condenando, que a Bíblia está dizendo que está errado, que é a besta, que o povo vai adorar, que o povo vai seguir. Só que a Bíblia não pode ser clara, ela tem que ser o quê? Indireta. E ela vai colocando essas questões em formas de símbolos, mas quando você entende o símbolo e você olha para a história, o quadro é perfeito. Você vai ter no Apocalipse adiante, por exemplo, essa mesma entidade sendo representada como uma mulher embriagada com sangue, ela está bebendo sangue, ela está adornada de ouro, ela está vestida de cores vermelhas e roxas, e tu dá uma olhadinha no Vaticano. Tu tem uma igreja riquíssima, cheia de ouro para todo lado. Tu tem os bispos e os cardeais vestidos de vermelho e de roxo, bêbada com sangue, né? Matou. Alguém tem ideia quantas pessoas a Inquisição matou, mais ou menos, e as cruzadas? 90 milhões. 90 milhões? Os dados que eu tenho são mais ou menos metade disso, tá? 45, 50 milhões. Mas, de qualquer forma, as contas não são exatas. Mas vamos pensar que tivesse matado só uma pessoa? Já não seria um absurdo? Uma igreja matar uma pessoa? Vamos pensar que você entrou aqui essa noite e eu vou pregar o meu sermão. E no final eu vou fazer uma pergunta para você, você concordou comigo? Aí tu diz assim, não, pastor, eu não concordei com você, então eu vou te matar. O que você acharia de mim? Vou te matar porque tu nunca acredita em mim? Porque tu não... Vou acender a fogueira, pronto. Aí vamos botar fogo bem devagarzinho primeiro para ir queimando, assim, bem devagarzinho. E é isso que foi feito, o quê? A torto e a direita. Agora isso gera um problema muito sério. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. As missas eram feitas em latim, ninguém sabia nada do que era nada, e todo mundo achava que Deus se agradava com tudo aquilo, certo? E agora, quando o mundo começa a sacudir de si o jugo de Roma, e vem o iluminismo, e vem a revolução científica e etc., o que o povo faz? Religião é uma coisa horrível. A religião mata as pessoas, a religião impede o avanço científico, a religião não presta. E começam a fazer o quê? Negar a fé em Deus. Lembra que a besta, o que ela faz? Blasfema contra Deus. E a obra é essa. É uma guerra contra Deus. Porque agora, quando eu me coloco no lugar do representante de Deus e eu mato você porque você não acredita em mim, como é que o teu filho se sente depois disso? Como é que a tua filha se sente? Como é que os teus pais se sentem? Pô, esse pastor é um demônio, né? E vamos pensar assim, que a pessoa não tem a maturidade para fazer a diferença entre o pastor e Deus, ou entre o pastor e a Bíblia. A pessoa rejeita a Bíblia, a pessoa rejeita a Deus. E esse é o quadro que a gente vê na nossa sociedade. É um quadro muito sério que a gente percebe. E cada vez mais acontece um fenômeno interessante. Essa besta, ela leva um tiro na cabeça, pá! Ela é ferida de morte, mas estranhamente ela volta à vida. E a ferida mortal foi curada e o mundo se maravilhou. E aí tu tem uma situação interessante, né? O Papa Francisco é um camarada que me parece pessoalmente uma pessoa muito interessante, muito surpreendente, inteligente, gente boa. Os primeiros sermões dele pareciam um adventista falando. Muito legal. Nota 1000 pro cara. Fantástico. E ele surge no cenário mundial, mais ou menos aí com o carisma de um João Paulo II, ainda não tanto, né? Mas já quase, né? Como um camarada capaz de guiar a paz mundial, a unidade, a fé, o amor. E é interessante, né? Que esse camarada que representa esse poder embriagado com sangue, sentado no topo da estrutura mais injusta, mais satânica do mundo, se torne o símbolo agora de Deus, do amor, da fé, da alegria, da bondade, da salvação. No meio de tudo isso, ele diz assim: Gênesis é uma lenda. Pouco tempo atrás ele falou sobre isso, né? O Gênesis é uma lenda. Aí, peraí, cara. Se o Gênesis é uma lenda, a Bíblia é uma lenda. E por que você está falando de Jesus por aí? Jesus não é uma lenda também? Jesus falou sobre Adão e Eva. Desde o princípio Deus os fez, homem e mulher. Não foi o que Jesus falou? Apontando para quem? Para o Gênesis. E esse camarada agora vai dizer que Gênesis é uma lenda. Perceba a sutileza da coisa. E o mundo adora. Não é impressionante isso? Interessante a força de mobilização. E o mundo adora a besta. E a gente acha que a Bíblia é uma brincadeira de profecia, mas você vê essa coisa na história se cumprindo, se realizando, e a gente fica impressionado. Eu tenho mais 20 minutinhos. E agora a gente chega numa situação interessante, que é a respeito da segunda besta. Essa primeira besta, né, representa esse poder, leva um tiro, mas sobrevive. E surge de repente um outro poder nessa história. Com base em vários estudos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece os Estados Unidos da América como esse poder que agora surge para ter um papel bem interessante no fim dos tempos. Se diz que essa segunda besta, os Estados Unidos da América, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Isso é muito interessante. Se você vai para a Idade Média, a Igreja Católica Romana comandava a economia, a política, a arte, a guerra e etc. A cultura do seu mundo, né? Do mundo medieval. E você percebe os Estados Unidos da América hoje cumprindo exatamente essas mesmas funções no mundo. Claro, Roma tinha os seus inimigos na época, claro que tinha. O Império Romano vivia em guerra nas suas fronteiras. Mas dentro tinha a paz romana. Os Estados Unidos cumprem uma função extremamente parecida no nosso mundo. Quem é que domina a arte do nosso mundo? É o cinema, é a música, em grande parte americana. Você tem o contexto, por exemplo, inclusive das músicas cristãs. Tu tem um montão de cantores, de cantoras, de grupos, de corais que vivem no Brasil de fazer versão de música o quê? Americana, porque é o normal, é o comum, certo? Então arte, né? Eles estão no topo do mundo em relação à arte. Economia, também. Filosofia, também. Ciência, também. Guerra, também. Também, é tudo também. Interessante isso, né? E aí você tem as relações, né? Vaticano, Casa Branca. Certamente tem muita coisa por aí que a gente nem imagina. De qualquer forma, o nosso papel não é imaginar, mas a gente percebe uma situação interessante. E o livro do Apocalipse coloca para nós aquela ideia, né? Então, essa segunda besta faz com que as pessoas façam uma imagem à primeira besta, e quem não adorar essa imagem da besta vai o quê? Vai morrer. E isso nos leva ao último texto que nós vamos ler hoje, Daniel capítulo 3. E a gente vai terminar com isso. Vamos ver o último paralelo entre essas histórias interessantes. E não sei se você já tinha feito esses paralelos dentro do teu coração. Então, Apocalipse 13, a primeira parte com Daniel 7. E Apocalipse 13, a segunda parte com Daniel 3. Onde acontece uma história de uma imagem que também tem que ser adorada. E quem não adorar vai morrer. E tem uma lição importante para nós aqui, que aguardamos os últimos momentos da história desse mundo. Então Daniel capítulo 3, o verso 1 diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Versos 3 a 6. Então se ajuntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado e estavam em pé diante da imagem que ele tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas. No momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Essa história vai ser bem parecida com a história de Apocalipse 13. Tem uma imagem, tem que ser adorada, e quem não adorar vai morrer. Acontece que ali em Babilônia existiam três jovens, né? Sadraque, Mesaque, Abdinego, israelitas adoradores do Deus verdadeiro, e todo mundo se ajoelha para adorar aquela estátua, e os três ficam em pé no meio da multidão. Uma afronta ao rei de Babilônia. E no verso 14, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Como é que pode isso? E agora o Barack Obama, né, da época, pega esses três escravos e diz: peraí, está todo mundo adorando, e vocês três não? É verdade isso? E aí, ele diz, e aí Nabucodonosor diz assim para eles: então é o seguinte, eu vou mandar tocar a música de novo, eu vou ficar olhando, vocês vão se adorar, vocês vão adorar. Aí eles dizem assim: ô rei, nem perca teu tempo, tu não precisa fazer isso, porque nós não vamos adorar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livra, mas se ele não nos livrar, pode jogar a gente no fogo, não tem problema não. Aí a Bíblia diz que Nabucodonosor fica extremamente bravo com eles e manda acender aquele fogo 7 vezes mais do que o costume. Os camaradas que foram acender essa fogueira lá morreram para acender aquele fogo 7 vezes maior. E aí a Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. Bom, Nabucodonosor já devia ter lançado alguém no fogo outros momentos da vida dele, né? Ele parecia o Papa de Roma em algum momento, né? Essa é a verdade. De qualquer forma, aí você joga o ser humano no fogo e você vê, né, aquela cena tenebrosa e terrível do ser humano sendo consumido pelo fogo. Entretanto, ocorre algo interessante. São jogados 3 jovens dentro da fornalha, e quando eles olham de fora aquele fogo enorme, eles veem 4 pessoas lá dentro, e aquelas pessoas não se queimam. E os camaradas ficam assim, impressionados com aquela história, né? Nabucodonosor olha aquele negócio assim. Até que uma hora ele diz: ó, vem pra cá então, vai, já que vocês não queimam, né? E eles saem. A Bíblia diz que não tinha nem cheiro de fumaça nas roupas deles. E aí o rei Nabucodonosor diz assim: o vosso Deus foi capaz de vos livrar da fornalha de fogo? Nabucodonosor, ele não se converteu ali ainda não, mas ele faz um decreto: quem falar mal do rei, do Deus deles, eu vou matar, porque não existe Deus como esse. De qualquer forma, o livro do Apocalipse coloca uma história parecida com essa no contexto do fim dos tempos. Uma crise extremamente séria que de alguma forma atenta contra a própria sobrevivência do povo de Deus. O povo de Deus tem que pecar, e se não pecar, vai morrer. Dentro do nosso contexto, a ameaça é econômica. Quem não receber a marca não poderá comprar nem vender. As implicações disso para o momento que a gente vive na história: sem poder comprar ou vender, tu não tem roupa, tu não tem casa, tu não tem carro, tu não tem comida, tu não tem nada, certo? Dentro do nosso contexto é exatamente isso. E a situação é extremamente grave e complicada. A história de Daniel nos lembra que Deus pode nos livrar de qualquer crise, mesmo da pior crise. Mas basta que a gente seja fiel a Ele. Resumo da ópera. No nosso mundo hoje, você tem uma sociedade que blasfema contra Deus. Justamente o que a besta faz. Na nossa sociedade, você tem pessoas se vendendo por poder e por dinheiro. É o que a política faz. Aliás, né? Amanhã é o dia, né? Vamos orar por esse país, meus amados. Mas de qualquer forma, tu tem um quadro interessante em Apocalipse. O povo se vendendo por poder. O povo se vendendo pelas coisas deste mundo. E nós temos um quadro da nossa sociedade bastante interessante. É um quadro simples, se for parar para pensar. É um mundo falando mal de Deus, adorando a besta, procurando dinheiro acima de tudo. Obviamente, por detrás do dinheiro está a busca pelo sexo, pela droga, pelo status, pela fama, pelos prazeres do mundo, certo? E a gente vê isso se cumprindo de uma forma tão clara na nossa sociedade no século XXI. Um texto que foi escrito há 2000 anos atrás. pode ser tão atual quanto o texto de Apocalipse 13. O texto de Apocalipse 13 nos fala do problema e não da solução. Mas a gente termina com Apocalipse 15, verso 2, e a gente pode terminar essa reflexão com uma imagem muito interessante. Versos 2 a 4 de Apocalipse 15, como é que termina essa história? Assim como Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego da pior crise da vida deles, Deus também vai livrar os seus da pior crise que ainda está para vir sobre nós. E a Bíblia diz assim: vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Se você não se curvar diante do pecado e do diabo, da besta nesse mundo, assim como Deus salvou os seus poucos fiéis hebreus, Deus vai salvar você também. E João viu os vencedores da besta, da sua imagem e da sua marca, em pé diante do Senhor para o louvar para todo sempre. Vale a pena conhecer a história, vale a pena conhecer a profecia, e vale a pena vencer ao lado de Jesus. Tudo que eu disse para vocês aqui não é uma forma de falar mal de nenhum católico romano. Inclusive, o objetivo é criar consciência da história. E a partir da história, compreender a profecia. E a partir da profecia, tomar uma decisão ao lado de Jesus. Essa decisão é uma decisão de fé, uma decisão de fidelidade, é uma decisão de louvor, é uma decisão de entrega. É uma decisão de crer naquilo que Deus disse e de seguir aonde Deus manda. Quando Deus vai falar com os católicos no livro do Apocalipse, sabe como é que Deus fala sobre eles? Sai dela, povo meu. Foi criado por Deus, foi redimido por Deus, pertence a Deus, e todos os sinceros serão salvos pela graça de Deus e viverão com Jesus eternamente. Ponto. Não tem que ter medo, não tem desespero. Se você tem pessoas que você ama, que são católicos, não é estar perdido porque é católico. Nós não estamos perdidos sendo pecador, imagina católico, né? O problema não é esse. Agora, claro, a Bíblia prescreve uma crise final. E nessa crise final, todo mundo vai ter que tomar a sua decisão. E qual vai ser a sua decisão? A nossa decisão deve ser amar a Deus e amar as pessoas. Porque se a gente tem essa igreja aqui, não é para condenar católicos, é para inclusive pregar para eles. Inclusive é para convidá-los a adorar somente a Deus. É para confiar na salvação de Jesus Cristo e não em nenhuma outra, do Papa, do pastor, sei lá de quem. Porque a nossa missão é pregar ao mundo, é pregar a todos. Que a palavra de Deus é a verdade, ela se cumpre na história. E como tudo se cumpriu até aqui, o que falta se cumprir virá e virá muito em breve. Amém. Jesus vai voltar, ele vai rasgar o céu de leste a oeste, de norte a sul, e todos aqueles que creram no seu nome verão o seu rosto e viverão em paz com ele. Não quer você estar desse lado? Do lado desse time? Sabe que, muito provavelmente, a mensagem que eu trouxe para vocês aqui essa noite não foi a mais agradável. A gente sabe que é muita informação, a gente sabe que tudo é muito pesado, eu tenho esse defeito, né, de trazer as coisas mais ou menos nesse nível, mais ou menos sempre. Mas de qualquer forma, é importante entender o mundo que você vive, entender os desafios que estão no futuro, e entender que Deus vai estar conosco em qualquer desafio. Ele vai nos livrar, Ele vai nos salvar, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos usar. E tudo que você tem que ter não é medo. Tudo que você tem que ter é uma fé que se manifesta em amor. Ame as pessoas ao seu redor, não importa a religião delas. Ame as pessoas na sua família, ame os seus amigos, ame a igreja. Ame as pessoas que não são da tua igreja também, pelo amor de Deus. Ame ao Senhor acima de tudo. Compreenda a história e se prepare. A luta vai ser difícil, mas a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Deus maravilhoso, eterno e querido, muito obrigado pela tua palavra, Pai. O Senhor sabe que nós estudamos um tema tão complicado, tão difícil, tão profundo, tão amplo. Mas nós agradecemos pelo Espírito Santo que está entre nós para nos guiar em toda a verdade, Senhor. Não é por causa da nossa capacidade, da nossa inteligência, do nosso conhecimento da história, mas é por causa do teu amor, Pai, que desejou revelar a verdade a nós. E nós queremos te amar em retorno e entregar a nossa vida por completo nas tuas mãos, Pai. Queremos entregar a nossa família, a nossa igreja, todas as famílias e todas as igrejas, e pedir, Senhor, que a tua obra de salvação venha a se fazer na vida da humanidade, Senhor. Venha abençoar os católicos romanos de uma forma especial. O Senhor conhece a realidade de cada um. Que o Senhor venha chamar pelo nome e salvar aqueles que são teus, Pai. Pedimos por nós aqui dentro também, que a tua graça seja sobre nós. Tire de nós os nossos pecados, nos ensina a te amar e amarmos uns aos outros. E assim cumprirmos a missão que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Fique conosco no restante desta vigília. Que a tua graça venha nos abençoar, nos guardar. E acima de tudo, nos fazer fiéis e também nos fazer felizes, Pai. Tudo oramos e entregamos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.